E os Ratiquete? Usa seus bigodes para manter o equilíbrio e guiá-lo. Sem eles, os Ratiquete são muito lentos. A técnica de hiperpresa que o Ratatá e o Ratiquete têm em comum assusta tantos inimigos que estes ficam com medo de lutar.